semana. E eu não quero acordar. Um lugar paradisíaco, momentos mágicos com você ao meu lado. Triste é saber que você vai. Me frustra crer que você vai. É um sonho de fim de semana que eu não quero acordar. Lugar paradisíaco, momentos mágicos com você ao meu lado. Deixa eu saber que você vai. Me frustra crer que você vai. Quando eu te conheci, uma forte atração abalou meu coração. A luz do túnel acendeu, você apareceu. Onde tudo começou e não terminou. Quero contigo estar em qualquer lugar. No mar, no chão, a mais pura sedução. A mais linda estação, paixão, paixão, paixão. Sem começo e meio e fim, a mais bela do jardim. É bom ter você pra mim. Você me aprisionou, me criticou. Tive medo de errar, atitudes que não foram sinceras. Encarei essa dor, mas não sou ator. Você me chutou, me enganou. De mim nem lembrou. Fui fiel a esse amor que você recusou. Sou artista de cinema, só me trouxe problema. Te deu o céu, o mar, a luz você quis apagar. Queria te encontrar pra poder conversar, entender meu pensamento, expor meu sentimento. É um sonho de fim de semana que eu não quero acordar. Lugar paradisíaco, momentos mágicos com você ao meu lado. Deixa eu saber que você vai. Me frustra crer que você vai. Tô distante de você, não queria te esquecer. A solidão me pegou, o GPS travou. Você nem me ligou, nem sei onde estou, quem eu sou, pra onde vou. Posso ficar perdido, muito menos escondido. Meu jeito bandido, bem esclarecido. De repente o aborto, veio o desconforto. O pior já passou, ninguém se abalou. Minha palavra eu sigo, pode patar contigo. Pode patar contigo. Você é meu divã, também sou seu fã. Na batida do clap, eu sou zica no rap. A cidade adormece, essa noite merece. O amor prevalece, a gente faz, acontece. Você me aquece e me enlouquece. Sua pose no flash, onde o mar se mexe, o céu é a estrela. Como é bom tê-la, o que tem pra dar? Seu corpo, seu sorriso e seu olhar. Não quero acordar, não quero acordar. É um sonho de fim de semana que eu não quero acordar. Um lugar paradisíaco, momentos mágicos com você ao meu lado. Licença,